Jane Joplin morreu de overdose e cirrose. Jim Morrison foi fazer companhia para ela. Jimi Hendrix morreu engasgado no próprio vômito. E o mundo ficou todo atônito com o GJ-27. Eles tinham 27 anos de idade e começavam com a letra J. Eles tinham 27 e suas mortes viraram manchete. Esse é o grupo 27. Esse é o grupo 27. O guitarrista dos Stones morreu numa piscina. Kurt Cobain foi assassinado ou se suicidou. Mesmo com o apelo de sua mãe para não morrer com tal idade, mas ele não resistiu a tal realidade. Ele tinha 27. Ele tinha 27. Eles tinham 27 anos de idade. Eles tinham 27. Suas mortes viraram manchete. Esse é o grupo 27. Esse é o grupo. Essa idade é uma sina para os roqueiros. Os mais loucos morrem primeiro. Eu sou músico louco e sabem qual a idade que eu tenho? 27. Eu tenho 27. Eu tenho 27. A Amy Winehouse morreu com 27. Depois de cantar uma noite, ela acordou morta com a idade 27. Amy Winehouse morreu com 27. Ela não resistiu e morreu com 27. Porque essa idade é 27. Eles tinham 27 anos de idade. Eles tinham 27 e suas mortes viraram manchete. Esse é o grupo do 27. Esse é o grupo do 27. Amy Winehouse morreu com 27. E eu sou músico e sabe qual idade que eu tenho? 27. 27. G 27. G 27. Bingo.